São duas ordens, dois comandos que nós precisamos entender. Primeiro, não entristeçais o Espírito e não extingais o Espírito. Tá? Se você abre lá em Efésios 4, versículo 30, está escrito exatamente isso. Não entristeçais o Espírito. O que que você pode fazer para entristecer o Espírito? E o que que você deve fazer para não entristecer o Espírito? Veja, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito. Né? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos. Enchei-vos é uma ordem, é imperativo. Enchei-vos. Nós temos que ser cheios. Só que para você ser cheio de alguma coisa, você tem que estar vazio de qualquer outra coisa que não seja aquela. Se você pegar um copo e nele tiver terra, você querendo pôr e enchê-lo d'água, você tem que botar água abundante, transbordando, transbordando, transbordando, até que toda a terra, toda a imundícia saia daquele copo, para que somente a água possa encher aquele copo. E assim é com o Espírito. Então, o que você faz para se esvaziar daquilo que entristece o Espírito? Abra sua Bíblia em Efésios 4. Nós estamos ainda introduzindo e não falamos sobre os dons. Apenas que para que os dons estejam operando em nós, nós precisamos ter um recipiente adequado, um local santo para morada e habitação do Espírito de Deus. Então, para que você entenda isso, é preciso, vamos esvaziar. Lá em Efésios 4, versículo 30 diz, não entristeçais o Espírito. Primeira ordem. Depois nós vamos olhar, não extingais, que está lá em Tessalonicenses. Não entristeçais. Aí ele diz lá, olha, existem cinco coisas que é preciso que você retire completamente de dentro de você para que haja espaço para o Espírito se mover em você. Ou através de você. Quais são as cinco coisas? Toda a ira, toda a cólera, toda gritaria, blasfêmia e malícia. Uma pessoa que tiver com uma dessas cinco coisas, e eu sei que aqui ninguém nunca experimentou isso, mas se algum dia experimentar, vai ser impossível o Espírito Santo se mover em você. Vai ser impossível você dizer, eu estou cheio do Espírito Santo. Ele não vai se encher em você, ele vai estar triste, e não só você. Não só ele, mas você também. Porque quando Davi orou lá no Salmo 51, ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito e restitua em mim a alegria da tua salvação. O que que acontece quando eu peco? Eu naturalmente eu fico triste. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em mim está triste, primeiro. Segundo, porque o que incomoda a minha vida não é o seu pecado, é o meu pecado. É o meu pecado é que me faz caminhar com os olhos assim que eu não consigo nem encarar os outros. Sabe como é que é? Você fica assim olhando para baixo, você não tem coragem de encarar nem Deus, nem qualquer pessoa. Por quê? Porque qualquer pessoa nada mais é do que a imagem e semelhança de Deus. Quando você olha para um semelhante seu, você está encarando um espelho que é muito forte no sentido de confrontar você com a criação que é a imagem dele. Então você não consegue, você fica ali cabisbaixo. O que que você está triste? Não, não é nada não. Fulano me criou um problema. Não foi fulano, não. É o seu pecado. O que é problema para você não é o pecado do outro. É o seu pecado. Então você se entristece com a sua ira, com a sua cólera, né, com gritaria. Meus irmãos, um dos frutos do Espírito que eu mais admiro chama-se mansidão. Nada se resolve no reino de Deus, mesmo quando opera no reino físico, com o fígado. Sabe aquelas pessoas que participam de uma reunião ou de uma conversa e ela tem que fazer prevalecer a sua voz, ela aumenta o tom, ela grita, porque ela não concorda em que aquilo que ela está considerando naquele momento como verdadeiro não seja aceito como tal. E, na verdade, a verdade não está nela naquele momento. Por isso que ela precisa gritar. Trabalhei num escritório de advocacia que tinha um crente novo e que eu achei que porque ele era novo, né? Tinha 2 anos de crente, eu achava aquilo novo. Ele era muito nervoso. Eu fui convivendo com ele. Mas passou mais 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos e ele continuava um sujeito nervoso. Eu não conhecia muito bem as pessoas com quem ele se relacionava. E um dia ele estava atendendo o telefone e gritando com uma pessoa, mas assim, praticamente vomitando nela. Mas esbravejando, uma coisa assim, horrorosa. E ele gritando, mas não pode ser assim, não sei o quê. Quando ele desligou, que a orelha dele estava até quente. Eu pensei, escuta, quem que é essa pessoa aí? Eu imaginei uma pessoa que devia estar fazendo um mal muito grande para ele. Ele falou assim, essa é minha filha. E eu fiquei calado. Mas no meu coração eu ficava pensando, puxa, se ele conversa assim com a filha, você imagina, né? Aí eu fui almoçar com ele, mas ele sentiu que o meu semblante assim estava transtornado a partir do telefonema dele. E ele virou para mim e falou assim, Geraldo, eu quero compartilhar com você uma coisa, eu acho que você tem autoridade nessa área. Eu não consigo ser manso. E eu fico assim até envergonhado com a sua mansidão. Como é que você consegue ser manso? Eu disse a ele assim, olha, não é à toa que os frutos do Espírito aparecem em Gálatas 5,17 na sequência que ali estão, porque há uma escala e uma ordem realmente, em que se você obedecer aquela ordem, é tudo mais fácil. Portanto, o último dos frutos do Espírito que ali aparece é mansidão, aliás, é o penúltimo, né? Depois vem domínio próprio. Só que você tem que olhar que todos os que estão ali dependem do primeiro. E lá está escrito, os frutos do Espírito são, primeiro, amor. Se você amar você mais do que a outra pessoa, você não vai ter mansidão com ela, você tem que amar. Amar é dar-se. Um dia desses eu falava com um jovem que falava comigo, olha, eu tenho muito problema, eu tenho muita dificuldade de encontrar no meio do povo de Deus uma mulher para mim que eu tenho medo de dar errado. Eu acho que eu não vou ser feliz e que não vai dar certo. Eu disse a ele o seguinte, olha, o grande problema é que o seu foco está errado, porque ninguém casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. Se você casa no foco de achar que você vai resolver os seus problemas, olha, eu vou sair de casa agora, eu vou ter a minha casa onde eu vou ser feliz, você casou com um foco que não vem de Deus, e sim um foco egoísta da sua carne. Por isso que não dá certo. Assim também acontece com a mansidão, que só existirá se você antes amar ao outro, porque Deus é amor. Deus não considerou ser Deus, ele se deu, mesmo sendo Deus, ele se desvestiu da sua natureza divina para experimentar como o homem vive e dar-se por esta vida pecadora do homem, justificando-o de todos os seus pecados e livrando-o da lei do pecado. Deus deu, Deus amou. Então, se você não ama, você não consegue exercer fé, você não exerce bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio.